é Cacau Gomes. Sou poeta, agitador cultural e traficante de livros. Nordeste à parte, venho lá de Pernambuco. Cunhado não é parente, apurado não é lucro. Nem tudo que ronca é porra de rock. Nem todo doido é maluco. Porra, caralho, porra, caralho. Quando eu nasci, o anjo doido me disse: viverás no lugar errado pra fazer a coisa certa. Cansado de reclamar, porra, caralho, juntei livros durante 15 anos e fiz uma biblioteca. Hoje nós temos um acervo de 20 mil livros. É livro pra caralho. Atividades com música, poesia, literatura, artesanato e outros bichos. Apesar de tudo isso, fecharam nossa biblioteca. Mas eles não sabem que o artista é feito com a mesma matéria-prima do rabo da lagartixa. Quando eu voltar para Recife, vou reabrir a biblioteca. A arte e a cultura não podem morrer. Puta que pariu! O trabalho social é um esporte coletivo. Esqueçam de reclamar. O governo não se importa conosco. Puta que pariu! Cada livro é uma carta de alforria. Começa com você!